Primeiramente, parabéns por mais uma vitória para vocês dois. Como foi ressaltado ali no momento do pódio, vocês estão invictos. Pesa isso para vocês na próxima etapa? Não? É positivo ou é negativo? Eu acho que é positivo. Todo resultado bom só traz coisa boa e a tendência é ficar cada vez melhor. Qual que é o saldo final do rally aqui de Buriti? Foi uma prova bem travada, mas gostosa, foi bom de fazer. No final deu tudo certo. E qual que foi a estratégia de vocês para manter a invencibilidade aqui? Tranquilidade. E chegar. Tranquilidade e chegar. Exatamente. E se divertir. Esse é o principal. Tá bom, obrigado e parabéns mais uma vez.